bola do dessa mina. Só carro balança aqui dos mano. Só com o caldeiro tá enxertando, quero ver tu suar. Saco rebolado dessa mina, saca o balanço aqui dos mano. Saco o caldeiro tá esquentando, quero ver tu zoar. E movimento, e movimento, o movimento, o movimento, quero ver. E movimento, o movimento, o movimento, o movimento, quero ver. Daqui de cima dá pra ver o baile todo fervendo. E a galera tá chegando, tá botando pressão. Tá todo mundo dançando, batendo na palma da mão. Daqui de cima dá pra ver o baile todo fervendo. E a galera tá chegando, tá botando pressão. Tá todo mundo dançando, batendo na palma da mão. Os mano, vamos chegando, se liga, se joga agora pro bora. Chegou a hora, quero ver tu suar. As mina, a mexidinha rebola, pessoadinha na boa, bem coladinha, que é hora de balançar. A mexidinha, a mexidinha, a mexidinha remete, remete, remete, remete, remete, remete, remete. A mexidinha, a mexidinha, a mexidinha, a mexidinha remete, remete, remete, remete. Sentiu? Tá botando pressão, tá todo mundo dançando, batendo na palma da mão. Daqui de cima dá pra ver o baile todo fervendo. E a galera tá chegando, tá botando pressão. Tá todo mundo dançando, batendo na palma da mão. Os mano, vamos chegando, se liga, se joga agora, vambora. Chegou a hora, quero ver tu suar. As mina, a mexidinha rebola, abençoadinha na boa, bem coladinha, que é hora de balançar. A mexidinha, a mexidinha, a mexidinha remete, remete, remete, remete, remete, remete, remete. A mexidinha, a mexidinha, a mexidinha, a mexidinha remete, remete, remete, remete, remete, remete, remete. A mexidinha. Sentiu? Olha o Cícero Fabinho, Vanilo, super fã da grafite. Kelson gravando tudo.